as lutas que estás passando. Teu coração está ferido, irmão, eu noto em teu rosto as marcas de um sofrer infindo, sinais de quem ajoelhado diz tudo a Deus em oração e sente o coração amargurado. Jesus também sofreu, passou por aflições. Por que não queres tu sofrer levando a cruz, ó meu querido irmão? Jesus não mereceu a cruz que era pra mim, mas não se recusou, a minha cruz levou sofrendo até o fim. Ó, quantas vezes tens ficado sofrendo e tão preocupado, mas nada te há de faltar, assim como não tem faltado Deus prova o Filho a quem ama. E tu que estás sendo provado, espera só mais um pouquinho, Deus ouvirá o teu clamor e não te deixará ficar sozinho. Jesus também.